Yes, sir. Please, could you repeat the flight plan for us? I understand. Repeat the flight plan route. Is this? Yes, the clearance, please. Argentina 191. Flight plan route is up Zulu 44 until Sierra Golf Romeo, then up November 857 until Mike Oscar Lima Sierra Uniform, then up Lima 327 Situ Sierra India Delta Uniform Romeo, then up Zulu 10 until Mubeti Mike Uniform Bravo Echo Tango, then up Zulu 21 until Sierra Charlie Bravo, then up Alpha 310 until Echo Romeo Vitor Alpha Sierra, then up Mike 400 until Papa Alpha Mike Echo X-Ray, then up Tango 677 until Mike Charlie Sierra, then up Whiskey 64 until Golf Uniform Alpha, then up Whiskey 65 until Pagon after DCG. The standard instrument departure and the stop? Affirmative. Departure is Sambo 1, Sierra Alpha, November Vito Oscar 1, and transition is Tokyo Delta Oscar Kilo Lima Uniform. Score code 5106. Argentina 911, the score code is 5106 and flight level 360. Okay, the score is 5106 and the flight level is 360 for Argentina 1911. Affirmative, report that you push, Argentina 911. I'll report for push, Argentina 1911, thank you, sir. 3816. Pra 3816. Autorizado pouso, pistão no zero, vento. 300 graus, 029. Vento livre, pouso no zero, tá 3816. Argentina 1911 ready for Busan and Santa Fe. Argentina 1911 clear Busan SAT, we'll take for six. Yeah, for Busan and Santa Fe, I call you for Busan, Argentina 1911. Então, 38 no meio, aqui até através do portão 08. Tá se autorizando até através do portão 08. Torrigo 1561, bom dia. No 561, protocópio? Eu acho que eu prefiro. No 561, autorizado, Galeão, 360, apertando 44, curva direita. Sanfo 1, Leda, Dóquilo, transponder 5104. 360 aprovado, via pessoa do 44, decola no perfil Sanfo 1, Leda, Dóquilo, 5104 transponder e o controle, confirma a presença do controle. 1208, controle. 1208. 208, grato. Puxa de questionamento, aproxima 421561. Tá pronto? Afirmativo. Autorizado, time pronto. Chame táxi. Eu já chamo a táxi, tô no 561. 3861, observa o Boeing da Argentina puxando no portão 11. Ele puxa com a cauda pra Lima. E de finalizar o pushback, ingresso no portão 10. Ok, tá observando o pushback. 561, pronto, para o táxi, com 112 a bordo. Autonomia, 3 horas e 15, alternativa com 20. Plano 561, na direita, Vitexo Índia, ponto de espera no 0, chame pronto, que legal no 0, no 3. Ele 3, autorizado, via Índia, então, pronto, no 561. No próximo ponto espera pronto. Sono 561, alinhar e decolar, pistão 0, vento norte com 2 nós. Alinha e decola, pistão 0, no 561. Alô, Argentina 1911, ready for taxi. Argentina 1911, clear taxi for 1 India, contact ready, holding point runway 10, QNH 1013. Concentrate approach via India, calling point runway 10, Pune, QNH 1013, Argentina, 1911. Colô 561, decolou 58, controle Salvador, 120, decimal 8. Bom dia, bom trabalho. Bom dia. Argentina 1911, line up in the way, runway 10. Line up runway, runway 10, Argentina 1911, Vaya Bravo, today. Okay, Vaya Bravo. Vaya Bravo, Argentina 1911. Clear to take off, running 10, wind variable to north. Yeah, for takeoff, runway 10, 1911. 9911, airborne 02, departure control 120, decimal 8. Departure control 120, decimal 8, Argentina 1911, good day. Controle Salvador, bom dia, o Golfo Tango Juliette. Golfo Tango Eco, prossiga. Golfo Tango Juliette, senhor, está aqui na remota 12 do pátio principal. Solicitando a remota até a posição 8 do pátio principal. Autorizado, chame no término. Sim, senhor. Barulhos 360, operador 1-0, curva direita, salvo 1 no transição ótima, transponder 5-1-1-4. Correto, chave pronto. Torre Controle, Golf, Tango, Juliette. Sinalizo o rebote na posição de número 8. Bravo, bom dia. Quem? O nome é um autorizado, chame tarde. Salvador, voo no 161, para táxi 180 a bordo, autonomia de 412, hotel no Galeão. Voo no 161, autorizado táxi, a parte principal, táxi da Índia, ponto de espera da pista no 0, chame pronto, quem negar no 0, no 3. Autorizado, aqui está a ponto de espera da 10, portará para o seu voo no 161, 0 no 3. São Paulo, agora te copia. Bom dia, pode dar uma volta. Tá pronto, seu 3601? Aqui. São Paulo, 360, operador 10, curva direita, Sanvo 1, transição ótima, transponder 5116. Salvador, bom dia, aqui é Oscar, né? Oscar November, X-Ray. Oscar November? X-Ray, xadrez. Prossiga. O November, X-Ray solicita autorização de rebote do pátio 3 para o pátio principal, para o pique número 4. Autorizado, termino término. Positivo, obrigado, cara. Pelo rebote. Então, igual Corona 61, passa a ponte, espera a próxima. Corona 61, aliar e decolar, pistão no zero, vento calmo. Aliar e decolar, pistão no zero, Corona 61. Romeo 1, decolou 29, controle Salvador, 119, corrigindo, 120, decimal 8. 208, obrigado, bom dia. Autorizado, chame táxi. General Oscar, na primeira que você me escuta? Sim, claro. Mantenha a posição na saída do pátio 3. Sim, já ouviu.